hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Animar esta noite de sexta-feira, que eu espero que esteja a correr da melhor forma possível. Não sei se hoje é noite de saída ou não, mas mesmo que não seja, podes fazer a festa em casa. A partir das 11 chega o André Henriques com muita música, o melhor do funk. Por isso é só ficares desse lado aí na Cidade FM Alentejo. Eu estou contigo até às 11, mas logo depois a música continua. Agora é a vez de Leonard Johnny e Plutónio. Haters podem falar que eu já nem li. Quando aquilo é bom eu dou no mérito. Eu já não sei mais ficar sem ti. Bitches nunca vão ter a tua vibe, yeah. Rappers nunca vão ter o meu style. Perdi essa fecha, não sou um hype. A vir uma festa, eu tô no bar. Yeah, sabes como é que é? O boy mesmo canta, não vou. Yeah, vai na bunda B, vou a tua banda ou teu corpo. Vai lá, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Eu quero dar-lhe um beijo. Ela nem sabe, ela nem sabe. Ela é muito crazy, ela é sexy. Cara de princesa, mas é baby. Baby, tô rendido, eu não vou mentir. Por ela eu sou doente, eu preciso medir. Bitches nunca vão ter a tua vibe, yeah. Rappers nunca vão ter o meu style. Não sei hype. A vir a uma festa eu tô no bar. Não é físico, é nítido. Entre eu e tu é metafísico. Do Atlântico ao Índico. Vais de mulher que eu sou pacífico. O sentido é complexo. Sente em cima de mim com o teu assento é circunflexo. As outras querem que eu espelho, mas não vem com o teu reflexo. Vão tudo e traz ao meu anexo. Posso vir ao universo. Ajuda e no metaverso. Porque vens do futuro. E em ti vejo o futuro. Daqui consigo visualizar eu e tu. E ti como esse teu mundo. Mas quando é leve, enfim, a festa não acaba mais. Nem quando eu bebo papi na pulada. Vou com Chanel, ela bebe na pulada. Até de madrugada. Vai lá, oh oh oh oh. A Cidade FM tem a tua música. É tudo a Hilux, ela movimenta no metido tuts, tuts. Pedro embaçando, ela roçando na fileira. Cidade FM. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e corasses. Cidade FM, só se quiseres. Está a chegar o fim do ano. Portou-se bem ou portou-se mal? Why wouldn't I be nice? Ninja está de volta. Mais forte, destemido e ousado do que nunca. We're gonna need more guns. Witcher, veja agora, só no Prime Video. No Natal todos queremos abraçar os nossos. Mas há quem nunca chegue. Que nenhum abraço seja o último. Conduza com segurança. Dê prioridade à vida.

amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai. Estou a partir-me todo para virar um bom partido. Estou a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. A forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar por essa noite fora até o sol. Pedro Mafama com Preço Certo na Cidade FM Alentejo, ele que ficou ainda mais conhecido depois desta música. E tenho a certeza que também foi graças a ela que muitas pessoas foram pesquisar o seu nome no Google. Portanto, recentemente a empresa divulgou os temas mais pesquisados em Portugal em 2023, temas, personalidades, etc. E será que Pedro Mafama está nesta lista? Será? Se quiseres saber, então passa no site da Cidade FM, em cidade.fm, agora ao som de Olivia Rodrigo. Parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture. You sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. But you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. You made me look so naive. The way you saw me from parts. You sunk your teeth into me. Bloodsucker, dream crusher. Bleeding me dry like a goddamn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, tragic thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her. 'Cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. But you make the worst one look fine. I should. Bleed me dry like a goddamn vampire. Thank you.

te esquece. Final do ano de 2017, recomeçando o outono, ter você na vete. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fiz, você levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor. Cidade FM. Ficaste assim um bocadinho como o Will depois de, pronto, enfim, não teres sido tu o vencedor do Show Me The Money, pronto. Imagina, não está tudo perdido porque para a semana temos nova oportunidade, nova extração à sexta-feira, portanto dia 22, mesmo antes do fim de semana do Natal. A forma de participar é a mesma, só tens de enviar um SMS com a palavra ganhar para o 68886. Podes começar já a fazê-lo, já sabes, tens no fundo até às 3 da tarde do próximo dia 22, próxima sexta-feira, de hoje a uma semana, mas a verdade é que passa sempre a correr, o tempo é assim, por isso, olha, vai enviando as mensagens que quiseres e também puderes. Chega agora Dua Lipa com Dance the Night. Boa noite. Tonight, I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. me. Cidade FM, só se quiseres. Check it.

ela desce e eu fico bambo. Sem temer enquanto eu como. Morde o canto do copo me olhando. Tudo vai ali com meu som. Cidade FM Alentejo, boa noite e bem-vindo. Se chegaste agora, mesmo a tempo, porque daqui a pouco chega a nossa agenda, trago-te duas sugestões para fazer nos próximos dias. Mas antes, agora cinco músicas seguidas, a começar com Dennis e MC Kevin O'Chris. Tá ok, tu é gostosa, então já gato down. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Só maquinha de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, toma, toma, toma. Cidade FM. I said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Não sei aonde vou, não é real. Cidade FM. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Cidade FM. Se quiseres. I feel it coming.

smiles, I see me got a small wall. As me awake up, she did my mind don't walk. Then one day two, one of you fool go was. Now so me I go long, so me feeling go walk. Got my head, know your heart, now I can feel your grace. If I live and you say it, can never love again. Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay. And that's the risk you take. Baby, calm down, calm down. Your body you put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Tell you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me young girl, oh young girl. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Cidade FM, só se quiseres. Agenda. Bilhetes disponíveis na Mel Blue Ticket e nos locais habituais.

Até 120 meses com garantia total e as taxas de juros mais baratas do mercado automóvel. Venha conferir e festejar connosco. Atitude Car. Agora com um novo stand em Évora, na zona industrial Horta das Figueiras, pertinho do Lidl. Visite o nosso site em www.atitudecar.pt. Contacte-nos pelo e-mail geral@atitudecar.pt ou pelo 266-704615. Atitude Car. Pessoas com atitude. Cidade FM. Cidade FM. Só se quiseres. Tatuado na pele de outra pessoa, meu mano, não sei quanto custa. Que pesa que fortaleceu esse músculo. O que é que desfez essa ponte para angústia? Resultado que fez de mim mudo. A processo despreza o teu ego e te leva direto à leveza do luxo. Eu disse, vim para ver o que está por trás do céu. Vou correr até que a hora congel. Eles disseram, não, mano, eu senti na pele. Com a força que cada lágrima deu. Mano, aquilo que não volta, para que dizer o que não foi dito. Há longe quem olha para mim não nota, que eu dou com a cabeça noutro sítio. Tu estás lembrada quando tinhas frio na perna e era eu quem era os teus colãs. Ah, as dentadas no pescoço e o acordado todas as manhãs.

you, I bet. Say, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extremists are. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She brand new bitch, she rebel, she confused. Take that all, it'll take her life and settle. She devil, she brand new bitch, she rebel, she confused. Take that all, it'll take her life and settle. Passar no site da Cidade FM em cidade.fm para ficares a par de tudo aquilo que se passa no país, no mundo em geral e também no mundo dos famosos, não é? Dos teus artistas preferidos principalmente. Lá tens muita coisa também para ouvir, podcasts, rádios digitais, temos a nossa hip hop e latina, por isso muita coisa a não perder. Se nunca foste assim a explorar o site da Cidade FM, então olha, é hoje o dia, cidade.fm, é só isso que tens de pesquisar e depois entrar no site. Ok? Agora fica com o Leonard Johnny e Pitona. Oh, mas tinha essa baby a sentar com no poste. Fugi com a baby, fui ver umas paisagens novas. Tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora. Tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas. Eu estou mesmo a ver como eu quero. Esse mal faz não tem um bom sonho. Muita tecnologia, mas prefiro contato. Vida de empresário, nem sequer uso o fato. Guarda os argumentos, sou maluco de fato. Mulher e dinheiro, uma maior quanto o fato. Tenho um L e tenho um V, portado no meu casaco. Porto automático, cientista ou foi matemático. Coração que faz lembrar o Ártico. Fora da caixa, sou um pensador lunático. Tua forma de mexer, eu sou fanático. Cuidado assim, tu vais te deixar mais mático. Não deixes que interfira, obras e mentiras. Discutir na cama é bem mais prático. Na capital. Podes me chamar de antissocial. Eu tô com ela no cozeiro, faz um passo, passo, passo, passo. Oh, eu meti essa baby a sentar com no poste. Fugi com a baby, fui ver umas paisagens novas. Tu não estás a ver como é que eu tô a viver agora. Tudo o que eu tô a fazer agora é contar notas. Eu tô mesmo a ver como eu quero. Esse mal faz não tem um bom sonho. Been a throw up the sex in her. And I can put you in. could see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet scene. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. Are you ready? Are you ready? Yes, I am. They say you a superstar, now damn, I guess I am. You might be the man, well that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you want sunset? I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. Cidade FM Alentejo 97.2. Cara brilha mais que a lua, juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo, eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. E essa cara brilha mais que a lua, juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo, eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. Paro por um segundo com o teu cabelo à chuva. Diz-me se vale a pena a vida para esta luta. Casado entre o herói. São 3 da matina and I'm waiting for your call. Baby, call me. Eu quero esse lifestyle mesmo a Louis with the rollie. I put that on myself, Gino Hustle nos meus homies. Acredita, estou com a firma desde o começo. Já estão a dar boi small talk, eu juro que nem os conheço. Quero notas roxas no meu list. Estava bem numa praia em Ibiza. Far away from all of this. Vou fazer o meu e sei quem sou como o meu cota disse. Ele está bem, eu sei. I'm on my way to make my mama rich. Mano, já perdi o chão, não perdi o love. That's cause I got brothers that are watching from above. Dava-lhes o mundo, mas my bro, that's not enough. She got tough, she got rough. E estava no blog, no blog, no blog. Sem ti, eu quero mudar, mudar, mudar. Mas tão mudado eu perdi. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo, eu me confortar com medo. Choro por mais um momento de alma nua. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo, me confortar com medo. Choro mais um momento de alma nua. E eu entrei bem tarde, era hábito um gajo. Ficava a pensar no tempo, agora fica a pensar no Larry, no Ice e na Light. Está mais caro e é claro que é normal eu ficar mais ausente. E se eu me focar na tua cara, just for long enough, eu juro com por tu me amava. Por teres carregado o meu passado assim do nada, com a saudade e a mágoa de um gajo. Valorizo ter-te by my side. Really feel like this is a family tie. You say ride or die, oh okay baby. Hold up, you say ride or die, oh okay baby. E tava no blog, no blog, no blog. E eu no blog, no blog, sem ti. Eu quero mudar, mudar, mudar.

More time and Bella lining. Spend like I don't even like my stack. Pip came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I ball, no yellow, the ref had to give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat. Sprint up, 2 gal in a van. Two men in Milan heard one of my things dating. P did he need 20% or whatever? She bags outside, my head in my hands. I told her my name is Sim. She said, no, the one on your birth certificate. Your boyfriend ran from that diamond test, cause they weren't legitimate. She Turkish Cypriot, but her car's Brazilian. I want her, I roll once her affiliate. I'm cheap, still hit a chick like, yo, can I borrow your Netflix? She a feminist, she think I'm sexist. Twisting my words, I think she dyslexic. Give me my space, I'm intergalactic. Before I give you my Insta password, I'll give you the pin to my Amex. Alright. This ain't stainless steel, it's platinum. Dinner table, I got manners. T-shirt tucked in, napkin. Still loading, that's the caption. I've only amounted a minimal fraction. Eat good, I got indigestion. There's snow in my hood, no aspirin. Can't get rid of my pain with aspirin. Dave just came in an Aston, I'm making that Maybach music. They're trying to insult my intelligence. Sometimes I may act stupid. I never went uni, I've been on a campus selling to students. If bro let the drumstick beat, then something gon' leak. We ain't playing exclusives. Take a look at these diamonds, wrong as a life of squinting. Can't just stare. Went bae through thick and thin. She already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. No. SOS. Somebody rescue me, I got too many, I got, they could last me the next 2 weeks. Alright, let's send the address through, please. Fire for a wife, beat, I can't rock with that, I ain't wearing a vest. Man have to send her therapy, she got a E-cup bra, a lot on her chest. I'm in Jamaica, Orica best. Hit a lick when cash converters, that don't work, it's chess. I'm doing more and talking less. I love chilling with broke man, but one flight and they're all impressed. I'm in the G63, the car hugging like a friend through twists and turns. Man living for Nyash and dying for Nyash. Don't know which one's worse. I'm bags in his and hers. What's hers is hers, what's mine is two. Heard that girl was a gold digger, it can't be true. She dated you. Baby blue, papers pink, I probably hate me too. You ever spent 6 figures and stared at bail? Like, look what you made me do. Yeah. Started with a queue that I'm waiting line. Weird, I'm asking my Blasian one. Why you so focused on your Asian side? I know that the Jack boys pray that they get to the clubs and Dave's inside. Cidade FM. Cidade FM. Só se quiseres. Whoa, whoa, yeah, yeah. King Rex, eu tô no outro town, eu tô no outro espaço, tive no outro espaço, baby. Yeah. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? O que quiseres, mami, pede. O que faltava está na pega. Eu já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, yo, wow. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? Disse que quer chamar o gang. Diz que é só mandar location. Já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, wow. Tá tudo bem, wow, wow. Ela disse, wow. Onde estás, protege o coração. Wow. É onde as coisas preciosas estão. Sei que a vida é sempre o mesmo deal. Tô a tola frente com o moneco. Eu já te disse, baby, eu não uso filho. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Coração no peito e na minha tibia, baby. Perguntou se eu tenho um enemies, quem? Achas mesmo que eu preciso disso, baby? Check o bill, baby. Tô mais big, baby. Chile é big, baby. Tipo beat, baby. No teu beat, baby. Na brincadeira já gastaste mais do que as fui, baby. Eles não são fortes, baby. Nós tivemos onde o mundo distorce, baby. Essa nuvem no pen no Air Force, baby. Essa nuvem no pen no Air Force, baby. Eu escrevi os meus desejos num blog, baby. Eu percebi na tua história teus fortes, baby. Eu pedi para não ir e não foste, baby. As melhores companhias merecem o mundo e ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? O que quiseres, mami, pede. O que faltava está na pega. Eu já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, yo, wow. Ela é boa, vibe fera. Queres mais uma para ou pega? Disse que quer chamar o gang. Diz que é só mandar location. Já disse, tá tudo bem, chore. Tá tudo bem. Tá tudo bem.

Show Me the Money, mas esse já lá vai, portanto vamos meter os olhos no futuro, aquilo que realmente importa. Porquê? Porque na próxima semana a nova extração do Show Me the Money é de hoje a uma semana, no fundo é sexta-feira, dia 22, aponta na tua agenda, mesmo antes do fim de semana que antecede o Natal. Portanto, vamos lá começar a participar, a ver se é desta. O número para o qual deves enviar a tua mensagem com a palavra ganhar é o 68886. É desta forma que garantes a tua participação. E depois, na sexta-feira, se o teu telemóvel tocar, já sabes que vai ser entre as 3 e as 4 da tarde e nesse momento só tens de atender e dizer Show Me the Money. E, portanto, ganhas um prémio incrível que tenho a certeza que vai melhorar o teu Natal. Não te esqueças de participar, parece que ainda falta muito tempo, mas olha que passa a voar, como se costuma dizer. Fica desse lado, chega agora MC Kevin O'Quiz e DJ NKPC. Castelado, cama redonda, faz um movimento. Parcelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho, faz o buquinho. Sentando de quarto, tendo chuchu, chuchu, babazinho molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de chapada, vai movimentando. Faz o buquinho, sentando de quarto, tendo chuchu, chuchu, babazinho molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Com carinho, faz o look, look, sentando de quatro. Tem um chique, chique, babadinho molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Faz o look, look, sentando de quatro. Tem um chique, chique, babadinho molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Toca na Cidade FM. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche nada más. Cidade FM. Dije que te olvidé, pero

Boa noite e bem-vindo se chegaste agora à Cidade FM Alentejo. Chegou o nosso momento significativo em que hoje falamos sobre, e atenção, isto pode ser um bocadinho tenso, os signos que provavelmente vão casar em 2024. E atenção, não sou eu que o digo. Portanto, isto é um artigo que está no site Astrotalk e que nos diz então que estes signos muito provavelmente têm casamento marcado para o próximo ano. Isto pode dar jeito nos almoços, jantares de Natal, quando a avó ou a tia chata começa a perguntar por casamento e filhos e tudo mais. Portanto, atenção, temos aqui o primeiro signo, Carneiro. Eles encaram a vida de uma forma destemida e por isso aproveitam ao máximo todas as oportunidades. Felizmente, este ano parece que os astros se vão alinhar para uma aventura muito romântica e que vai resultar em casamento. Por isso, atenção, vamos ter festa se tivermos um carneiro por perto. Depois, Caranguejo. Este novo ano chega com ligações emocionais profundas e significativas. Tem uma natureza empática e muito carinhosa e por isso é provável que caminhem para o altar rodeados por muito que é calor e amor. É isto, são muito calorosos e amorosos e, portanto, tudo aquilo que tenha amor vai ser para eles. Depois, por último, mas não menos importante, temos então Balança. Eles estão destinados a um ano de amor e harmonia. Olha que bom. E eu gostava que isto fosse comum a todos os signos. Espero mesmo que sim. Mas bom, podem sentir-se atraídos por alguém com quem consigam criar uma sinfonia de equilíbrio e unidade. E que por isso vai resultar, mais uma vez, adivinhem quê? Casamento. Portanto, atenção, muito provavelmente se conheces alguém do signo Carneiro, Caranguejo ou Balança, vais ter festa em 2024. Começa já a ver os looks, não é? Daqueles que dia tanto para o frio como para o calor, porque não sabes quando é que será, só sabes que vai acontecer. Se por um lado és um destes signos, meu amigo ou minha amiga, começa a fazer esta vaquinha e economizar, porque provavelmente vais precisar. Eu sou a Catarina Rogues, estou aqui contigo até às 11. Boa noite e boa sexta-feira. Que lo quité. Te digo así como me comprometé. Contigo apuesto que no me lo hiciste. Si me preguntas tú me sujeté. Dije por ti, por mí, que me ponga el billete. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es un boleto y diamante. Se me para el corazón por mirarte. Me cante. Somos los cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Hoy a ti te canto pa' que tú me cantes. Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otras no tenían. Muy diferente a lo que de ti me decían. Yo que con tu química que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina esta sazón sonaría. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón lo que miraste. Busca tu te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón lo que miraste. Busca tu te canto pa' que tú me cantes. Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por